As voltas que a vida nos leva a dar, ensinando os caminhos que se unem em um só lugar. Me vejo sorrindo, pois sei que um dia todos vamos lá chegar, e então o amor nascerá. Nascerá, quando eu penso nas voltas que a vida nos leva a dar, mostrando os caminhos que se unem em um só lugar. Me vejo sorrindo, pois sei que um dia vamos lá chegar, e então o amor nascerá. Nascerá. Nascerá. Thank you.

só, que cega, mas conforta ao mesmo tempo. Consegui ver. Mas antes olhe pra dentro, pra dentro de você. Na na na na na na na. O caminho começa por aí. Na na na na na na na. Na na na na na. Encantada, cercada de montes azuis. Por onde circulam na estrada florida crianças felizes. Perdidas num mundo de sonhos, seguras de um modo de vida, mergulham felizes nas águas de um lago de luz intensa. E correm, e riem, e cantam, e dançam, e vivem a vida verdadeira. Vocês veem a beleza onde muita gente não vê. Unam suas mãos e venham conhecer essas crianças, porque essas crianças são vocês.